A sura da sexta-feira. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador. O que há nos céus e o que há na terra, glorificam Allah, o Rei, o Puro, o Todo-Poderoso, o Sábio. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ele é quem enviou aos iletrados um mensageiro vindo deles, o qual recita para eles seus versículos e dignifica-os e ensina-lhes o livro e a sabedoria. E por certo, estavam antes em evidente descaminho. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. E há outros deles que ainda não se lhe ajuntaram, e ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Esse é o favor de Allah, concede-o a quem quer, e Allah é o possuidor de magnífico favor. O exemplo dos que foram encarregados da Torá, em seguida não aplicaram, é como do asno, carregado de grandes livros, que execrava o exemplo do povo que desmente os sinais de Allah, e Allah não guia o povo injusto. إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dize, ó vós que praticais o judaísmo, se pretendeis ser aliados a Allah com exclusão de outros homens, anelai à morte, se sois verídicos. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. E jamais a anelarão, pelo que suas mãos anteciparam, e Alá dos injustos é onisciente. Dize, por certo, a morte da qual fugis, por certo vos deparará. Em seguida sereis levados ao sabedor do invisível e do visível, e ele vos informará do que fazeis. Ó vós que credes, quando se chama a oração da sexta-feira, ide depressa para a lembrança de Alá e deixai a venda, isso vos é melhor, se soubesseis. E quando a oração se encerrar, espalhai-vos pela terra e buscai algo do favor de Alá, e lembrai-vos de Alá a miúde na esperança de serdes bem-aventurados. E quando eles veem oportunidade de comércio ou entretenimento, debandam rumo a isso e te deixam de pé. Dize, o que há junto de Allah é melhor que o entretenimento e o comércio, e Allah é o melhor dos sustentadores.